oposição, mas tô firmão sem nenhum arranhão. Manter-se vivo é um desafio, apesar do revés, continuo vivo. Ainda bem que minha família se preocupa e ora, só por Deus, não chegou a minha hora. Hoje tô aqui, amanhã sei lá, mesmo assim mil motivos pra comemorar. Vou viver intensamente e a cada segundo festejar, entender minha vinda no mundo. Sei que não vou passar batido nessa vida, sou discípulo de um líder, essa é minha sina. Às vezes ando sozinho pra refletir, vejo os erros, os acertos, qual caminho a seguir. Vou no peão, vi Anchieta, de Lowrider, ouvindo os memoráveis Jackson 5. Na sequência vou brindar com os guerreiros de fé, um brinde, tintim, viva a vida, axé. Ouvindo um bom som, a taça de vinho bom, a gente merece é beber Chandon. Para nós que restamos, a luta continua, eu luto pela minha e você pela sua. Um brinde aos guerreiros de fé, com fé pela fé me mantenho em pé. Um brinde aos guerreiros de fé, com fé pela fé me mantenho em pé. Comovente foi ver mais uma mãe pranto, só tristeza no velório do mano. A família sem grana pra fazer um enterro, foi dramático, ó, mó desespero. Quantas vezes disse que homem não chora, não contive as lágrimas nessa hora. Meus pêsames, é, desse jeito. Meus pêsames, céu, inferno, viver e morrer. A vida é complicada de se entender. Só restaram saudades do finado Beltrano, do finado Cicrano, do finado Fulano. É quente, poderia ser diferente, mas querer não é poder, infelizmente. Minha geração tá morrendo nessa guerra, famílias destruídas lá na favela. Vou lutar com meus manos por um mundo melhor, sem álcool, sem arma, sem pedra, sem pó. Pros meus filhos e netos, viver sem violência, ter amor ao próximo e ter consciência. Porque é só desesperança, a paz é uma utopia. Será que é só um sonho? Viver em harmonia, dinheiro, poder, faz o olho brilhar. O sucesso faz os pretos se embriagar. Ontem queria ser o tal, ter 1 milhão. Hoje só a saúde e a disposição pra correr atrás dos malotes de alegria. Minha maior fortuna é a minha família. Para nós que restamos, a luta continua. Eu luto pela minha e você pela sua. Um brinde aos guerreiros de fé, com fé pela fé me mantenho em pé. Um brinde aos guerreiros de fé, com fé pela fé me mantenho em pé. Pra uns e outros minha vida não vale nada, de graça, de bobeira, um verme te mata. Atrasalado é mato pra cruzar o caminho, falsidade, maldade, oculto inimigo. Com o coração partido vou prosseguir, não vou dar o gosto pras hienas sorrir. Sei que meus parceiros vão correr atrás, mas depois que subiu já é tarde demais. Aprendi que ninguém é melhor que ninguém, meu maior prazer é ver meus mano bem. Hoje enxergo e sei que tudo tem seu valor, o sorriso da criança, as estrelas, a flor. Essa noite vou no culto e orar por todos nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O certo prevalece, eu corro pelo certo, tão certo que meu Deus é o rei do universo. Ele me dá forças pra acordar e levantar, pra caminhar e aprender a perdoar. Só quero viver, amar e ser amado, só quero respeitar e ser respeitado, ser considerado pelos aliados. Quero minha mulher sempre lado a lado. Para nós que restamos, a luta continua, eu luto pela minha e você pela sua.